Alô? Oi? Oi, Daiane. É Rayane. Oi, Rayane. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é seu nome? Meu nome é Tatiana Arte. Uhum. E aí, ela é ligada no telefone e no computador. Quê? Pois não, Rayane, o que você gostaria de saber? Eu sou da escola Aurélio Pires. Você é aluna da escola Aurélio Pires? Aham. Uhum. E você está interessada em me entrevistar ou quer que eu te entreviste? O quê? Você quer me entrevistar ou você quer que eu te entreviste? Não estou entendendo. O que é que você quer? Você quer fazer uma entrevista comigo ou quer que eu faça uma entrevista com você? Você faça uma entrevista comigo? Pois não, então vamos lá. Rayane, quantos anos você tem, Rayane? 10. 10 anos e você está em que ano? Segunda série. Na segunda série? Qual é a sua... O que você terceira, mais quer gosta... dizer? Terceira. O que é que você mais gosta de aprender na escola? O quê? O que é que você mais gosta de aprender na escola? Matemática. Matemática. Vamos ver se você aprendeu bem matemática. 2 mais 2? 4. Ah, mas aí também é fácil demais, né? 4 mais 2? Hã? 4 mais 2? 6. Tá bom, tá bom. E escuta, além de matemática, o que você gosta de fazer? Hã? Além de matemática, o que você gosta de fazer na escola? Brincar. Oba, eu também gosto muito de brincar. Manda um abraço pra sua turma lá da Aurélio Pires, tá bom? Um abraço. Manda um beijo pra sua, pra sua professora. Qual é o nome da sua professora? Quê? Qual é o nome da sua professora? Claudiana. Então manda um beijo pra ela no ar. Manda um beijo pra não, ela. Não, mas que, a que tá aqui comigo é Sandra. Então manda um beijo pra Sandra. Beijo, Sandra. Tchauzinho pra você. Tchau. Aí, a gente...